todas maravilhas que criou. E a igreja com meus pais me sentia tão feliz, mas o mundo tão cruel me conquistou. Coisas me afastavam lá da cruz, mas um dia eu senti uma dor no coração. Eu clamei a Deus e deu teu perdão. Pois pra sempre com Jesus eu quero estar.